Chegando para o nosso segundo bloco, onde vamos falar da etapa da Nationwide, que também aconteceu lá no Kentucky. Prova noturna, foi realizada na sexta-feira. Amplamente dominada pelo nosso amigo Brad Keselowski, com alguns traços de Kyle Busch. E no final, a surpresa com o Kevin Harvick, que apareceu escondido, ficou escondido a noite toda. Então vamos lá, chamar o Leonardo para dar os seus destaques, o Elião, e nós vamos debater aí o que aconteceu lá no Kentucky para a Nationwide Series. Bom, só para falar, né, que eu acertei o vencedor, que eu tinha postado no Kevin Harvick semana passada, que ele ia ganhar o Kentucky, e ele acabou ganhando. Foi vencedor da corrida. E chegou a sua 42ª vitória na Nationwide Series, a sua segunda no Kentucky e a sua segunda em 2014. E a sua segunda também com a Junior Motorsports. Então, parabéns ao Kevin Harvick aí, que foi malandro no final da corrida, atacou, conseguiu vencer. E parabéns aí pro Kevin Harvick aí. O outro destaque aqui também é que, mais uma vez, todo o top 5 foi coberto, foi preenchido pelos pilotos da Sprint Cup, os Cup Drive, né? Foi o Harvick que venceu, Keselowski segundo, Kyle Busch terceiro, Paul Manor no quarto, mais uma excelente coisa do Paul Manor, e o Ryan Blaine, né, que é o Ryan Blaine que não participa da Cup, mas o Ryan Blaine não marca ponto pro campeonato, então o Ryan Blaine aí foi o piloto intruso aí, mas só que mesmo assim, os contenders ao título, ele não conta. E o vencedor teórico da corrida aí, o vencedor moral aí da corrida da Nationwide Series, foi mais uma vez o Brendan Gaughan. Brendan Gaughan que vem de vitória naquela belíssima corrida em Road America. Ele que terminou em sexto colocado. Fez uma belíssima corrida o Brendan Gaughan mais uma vez, conseguindo andar muito bem. E o time da Richard, da SR, andando muito bem na Nationwide. Parece que o time deu um gás aí, tá voltando a andar bem. O Mendel foi quarto, o Galgo foi o sexto, o Ty Dillo foi o sétimo e o Brian Scott foi o oitavo. Então, os quatro carros aí dentro da SR, dentro do Top Team aí, um excelente resultado. E já, assim, os meus destaques são justamente eles, né? O Ty Dillo terminou a corrida em sétimo, e um número bem interessante do Ty Dillo, viu, o Pedrão e Ed? O Ty Dillo marca o seu 11º Top Team em 15 largadas, ou seja, apenas 4 corridas que ele não terminou dentro do Top Team. Mas ele também não tem nenhum Top 5. E ele vem em quarto colocado no campeonato, o Ty Dillo. O meu outro destaque também é para o DSE, que é o Brian Scott, no 8º. O Brian Scott, nas últimas 8 largadas, ele terminou 3 corridas dentro do Top 5 e 6 corridas dentro do Top Team. E apenas 2 corridas que ele terminou fora do Top Team, o Brian Scott. Então tá aí, o Brian Scott vem fazendo boas sequências de corridas, terminando muito bem as corridas aí, o Brian Scott. E a SR mostrando cada vez mais forte. E, meu, tenho mais 2 destaques aqui, que um é o Blake Koch. O Blake Koch, ele consegue sua melhor posição em 2014, terminou em 19º, com seu fraco carro da Mark Smith, da Tristar lá. Se bem que não é tão ruim assim não, né? Mas ele foi, se eu não me engano, ele foi até o melhor carro da Tristar na pista, o Blake Koch. Conseguiu um 19º lugar, um parabéns para ele. E o Corey LaJoy, né? O Corey LaJoy que fez as suas primeiras largadas no Kentucky. Ele fez o double dutch, ele correu na quinta na Truck Series, terminou no 17º e terminou em 16º na Nationwide. Então, pro Corey LaJoy aí, missão cumprida. O Corey LaJoy também correu com o carro 98, que não é o melhor carro, que não é o melhor carro do grid, mas foi muito bem perto do equipamento que ele tem e pelo que ele conseguiu fazer, e ele terminou na volta do líder a corrida da Nationwide Series. Hélio? Então, pessoal, o Kevin Harvick, né, que, para quem não sabe, né, é bicampeão da categoria, né, menciona 2006 e 2001, né, Léo? Duas me confirmam, mas acho que 2001 e 2006. É, aquela, né, cara, o Keselowski ali, né, vinha sendo o carro dominante da noite, né, liderou 138 voltas, mas, é. Assim, foi. É, foi 2001 que ele ganhou, e 2006 também, que foi campeão também. Uma média de chegada, em 2006, com a média de chegada impressionante, né? Superior que o Caio Busch, em 2009, né? É, 2006 ele terminou, ele venceu 9 corridas e terminou 32 corridas dentro do top 10. Foram 32 corridas dentro do top 10 das 35 corridas disputadas. Ele teve uma média de chegada de 4.6. Até hoje, a melhor média de um campeão. Então, essa prova, né, também marcou, né, a nona vitória da Chevrolet, né, como você falou, né, vem espancando a Toyota e a Ford, né, mesmo se você olhar no campeonato de carros, né, tá o 22 e 54 ali, dominante, né, mas enfim, uma corrida muito boa, né, mesmo com infestada de pilotos de pit campo, mas de um nível muito alto. Pomenar, mais uma vez, segundo o top 5 dele, e eu tô começando a achar que se fosse que nem até 2010, se o piloto pudesse disputar as duas competições, né, Sprint Cup e a Nationwide Series, seria uma boa para o Menard competir em tempo integral na Nationwide, né, e tentar a sorte, né, que ele está muito bem, e eu acho que essas atuações dele só mostram o quanto ele evoluiu como piloto, né. Ele está no carro e andar no top 5, mesmo sendo piloto de Sprint Cup num grande carro, não é para qualquer um. E o Ryan Blaney, né, pensou no Kentucky no ano passado, né, no segundo carro de Roger Penske, né, pela primeira vez no ano que aparece. Aliás, né, Pedro, uma das pinturas mais bonitas que eu vejo da Penske, né, essa da Snapple, né, meio cinza, preto, né. Maravilhosa, né, inclusive. Preto meio caindo pro branco no final, assim, né. Enfim, continuando aqui, né, o Léo citou, né, os quatro carros da Injustice Racing no top 10, coisa que algumas semanas a gente até reclamava aqui, que não via a RCR andando forte assim, né, tava devendo. Já é o terceiro fim de semana onde eles estão fazendo na prova, né. Chegou ali um momento onde o próprio Pomenário, o próprio Pedro Breno Novo estavam liberando o top 3, né, brigando ali até com o Keselowski e com o Caio Busch. O outro destaque que eu quero colocar aqui, né, para a alegria do Pedro, né, o Dylan KNR, que, né, não apareceu durante a transmissão, mas é aquela, né, que o nosso amigo Mugardi está falando, né, o combinado lá do Ganassi com ele era o seguinte: termine as provas, não se envolve em confusão, e nesse fim de semana ele conseguiu terminar sólido ali em 11º lugar, por muito pouco, no terminante do 11º. Um outro piloto que eu quero destacar aqui é o Corey LaJoie, né? Eu até citou ele, né? 16º lugar com 98, bem à frente do 43, né? Que o carro 43 da Costa, ele até se beneficiou de uma bandeira amarela, né? Retornou a volta do líder, mas depois foi pro muro. Mas mesmo assim, durante toda noite, ele andou na frente do carro que em tese era para ceder, né? E acabou perdendo por falta de patrocínio e de, talvez, insistência da própria Richard Page, né, da RPM, né? Tá aí mostrando seu serviço, né, terminou as duas provas sem se envolver em confusão, né, só aquele probleminha ali na Truck Series, sendo punido, né? Um outro piloto aqui que eu quero destacar, o Trevor Bayne, andou bem de novo, mas ele andou se arrumando numa confusão aí com o próprio Chase Elliott, isso aí o Mugardi vai falar melhor, né? É isso aí, gente. Teve até um incidente curioso, né, do Ryan Stig com o Jamie Kramer, né, deu um payback ali dos pobres, né, os pilotos que andam ali no meio do pelotão se canhando, né, foi bem interessante. O Pedro também vai falar da zica do Regan Smith, né, e outro dado curioso aqui, né, eu acho, se não me engano, foi a primeira prova que o Jake Crum apareceu esse ano na Nationwide Series. Ele, que pra quem não lembra, ele esteve envolvido naquele incidente na prova de Charles da Truck Series, onde ele tem um payback no Ryan Evans, mandou ele pro muro, ele foi até estacionado pela NASCAR, né, e até perdeu, tive a licença caçada temporariamente em pistas maiores de 1,5 milha. Daí parece que essa suspensão foi tirada, né? Ele está de volta. E até que não terminou muito mal correndo esse carro 86, né? Agora esqueci o nome da. Esse carro eu lembro que 2004, 2005, eu vi algumas provas, esse carro 86 competia pela mesma equipe. Agora eu não vou puxar, porque minha memória não é tão boa assim, né? Enfim, veja a sua parte, cara. Fale sobre a zica do. Então, primeiro eu vou falar dos positivos, depois nós vamos para os negativos, então. Vamos lá. De positivo, até achei engraçada a vitória do Kevin Harvick. Durante a prova eu comentei, né, no Twitter, eu coloquei assim, falei, o Kevin Harvick tá mais sumido que a Dilma na época da Copa, né? Não aparece de jeito nenhum. Ele tava andando décimo para trás lá. E aí, na hora da verdade, fez a estratégia correta, optou por não parar e tal, e deu tudo certo, até nas relargadas, onde ele superou o Kyle Busch. E aí ele conseguiu morder a vitória, liderando apenas 14 voltas, sendo essas as 5 últimas, e ele tinha liderado 9 antes do quarto final da prova, na volta 150 por ali. Numa relargada também, ele liderou 9 voltas, quando ele optou por não parar. Então, assim, até me surpreendeu o resultado, não pelo Kevin Harvick, até porque o carro número 5, como eu disse, a Chevrolet tá mandando na Nationwide esse ano. E a Junior Motorsports, leia-se Chevrolet Junior Motorsports, né? Tá mandando na Nationwide, junto com a Turner, com o Larson, e agora os carros da Richard Childs desaparecendo. Mas a Junior é o grande destaque, então esse 5, lógico, onde ele andar, tanto com o Harvick, com o Junior, até com o Austin Theriault, com o Casey Kane, que vai estar nesse carro agora em Daytona, ele vai aparecer bem. Mas nessa prova, por incrível que pareça, até ali para a volta 150, esse carro estava andando no top 10, talvez top 15. E aí o Kevin Harvick, com a grande sacada do seu chefe de mecânica, e talvez com o feedback que ele estava dando, optaram por não parar e aí a equipe conseguiu faturar a vitória. O Brad Keselowski teoricamente morreu na praia de novo, né? Segunda prova no final de semana, porque na Truck eu acredito que ele poderia ter caminhonete para vencer, e aqui ele tinha sim o carro ganhador, mas ele acabou ficando um pouco de fora. E o Kyle Busch talvez não tivesse o carro vencedor, mas tinha um carro competitivo e ficou ali pegando pelas beiradas. Se o Kevin Harvick não consegue dar esse pulo do gato nas relargadas, ele sairia vencedor. O Paul Menard mostrando que Michigan não foi um acidente de percurso, né? Inclusive, toda a Richard Childs merece destaque. Ela colocou 4 carros dentro do top 10, com o Brendan Gallagher bem citado pelo Leonardo como o vencedor moral da etapa. O Ty Dillon em 7º, o Brian Scott em 8º, e o Menard foi o 4º colocado, o melhor carro do time. Então, assim, foi uma trifeta ali, 6º, 7º e 8º, com os pilotos regulares, e o Paul Menard voltando a andar bem no carro número 33, terminou em 4º. Ryan Blaney mostrando talvez que já pode começar a pensar em assumir esse carro full-time no ano que vem. Já venceu com esse carro. Venceu com 22, na verdade, em Iowa no ano passado. Foi em Iowa que ele venceu pela Nationwide? Agora eu não me lembro, acho que foi Iowa. Só quem? Vou olhar aqui. Ryan Blaney. Deixa eu ver aqui. O Ryan Blaney foi ter, Iowa. Já tô puxando aqui, só pode ter certeza. Não, foi no Kentucky. Kentucky, bateu o Hudson Hard no final, o Tree Harris correu até no 54 naquele dia. Tem uma segunda prova no Kentucky? Eu não sei se vai ter. Foi um fim de semana com a Arca até, né? Geralmente tem, né? Vamos ver aqui. Tem sim. É verdade. Né? Esse ano vai ser 20 de setembro. Então a prova com o Samuel. Sim, todo ano tem, é verdade. Tem uma segunda prova para Nationwide no Kentucky. Iowa, quem ganhou de diferente em Iowa foi o Trevor Bain. Até que ele foi o final de semana que ele casou, né? Que ele bateu no Austin Gillon. quando que ela confronta, que ela não dá data com a Sprint Cup, né? Que a Sprint Cup não volta no Kentucky mais esse ano. É no final de semana do dia 20 de setembro. É, a Sprint Cup vai estar correndo lá em New Hampshire, pela segunda etapa do Chase. E aí a Nationwide vai, e a Nationwide vai no Kentucky. É isso aí, então. Então, ano passado ele venceu, foi essa etapa, quando correu sozinho no Kentucky. Então, assim, o Kentucky já é mais ou menos a pista dele. Mas, assim, ele tá andando bem. Isso aí é importante, entendeu, pro Blaney. Porque, provavelmente, ele deve assumir esse carro full-time no ano que vem. Uma prova discretíssima do Kyle Larson. Acho que a Turner não conseguiu acertar o equipamento para essa pista aí. E, como bem citou depois o Hélio, o mesmo posso dizer pro Dylan Kwasniewski. É, mesmo assim fez um 11º lugar, que é o que eu falo, o Dylan precisa só ter calma de terminar as corridas, e é só fazer o trabalhinho dele ali, que você vê, quando ele tem um carro mais ou menos perto do Larson, eles vão andar juntos. Então quer dizer que às vezes a gente acha que o Larson deve ter um carro um pouco melhor assim, do que o do Dylan, né? O Larson foi 9º e o Dylan foi 11º, e o Elliott Sadler, que agora é líder do campeonato, terminou na 10ª posição. O Elliott Sadler foi super favorecido, porque o Chase Elliott preferiu abdicar de ter alguma chance de melhorar seu resultado na prova para ficar se pegando com o Trevor Bayne. O Bayne também, falar a verdade, você é uma franga morta. Eu não queria falar, mas já falei. Que nem para dar uma resposta de homem pro Chase Elliott na corrida, ele não teve coragem. Então virou um giralzinho de pancada do Chase Elliott, e para dar um troco depois não teve coragem de fazer uma coisa decente, que seria tirar o Chase Elliott da corrida. O Regan Smith fez uma lambança, né? Conseguiu começar a sua derrocada no campeonato, como foi em Road America no ano passado. Então ele saiu de Michigan líder do campeonato, foi para Road America líder com uma vantagem relativamente boa. Em Road America teve problemas, e agora no Kentucky novamente problemas. Dessa vez um erro ou dele ou do Spoiler, não dá pra gente culpar 100% ele. Mas eu acredito que o Spoiler, pelo que eu vi na transmissão, o Spoiler não tinha dado clear para ele, e ele subiu, acabou coletando o Ryan Reed, né, bateu no muro e aí detonou o carro. Mesmo assim conseguiu voltar 3 voltas depois, mas ele amargou a 28ª posição. Ele somou 17 pontos no campeonato, quanto o Elliott Sadler somou 35 pontos. E o Chase Elliott somou 32, então isso aí foi péssimo para ele em termos de título. E ainda contando que os carros da Richard Childress estão chegando ali, mas ainda a vantagem é muito longe para esse time da Childress chegar. O Dakota Armstrong, o Hélio falou também, é uma pena a gente não ter o Corey LaJoy correndo nesse carro aí, ou até mesmo um outro piloto aí, alguém que a Ford abraça. Que a gente tem mesmo é só o Corey LaJoy hoje. Que corre com bandeira Ford assim, que seria um piloto de desenvolvimento para chegar mesmo, de verdade, né? Fora os meninos que já estão na Roche, né? Que é o Chris Buescher, o próprio Ryan Reed, eles que não fizeram uma prova tão boa nesse final de semana, terminaram na volta do líder, mas foram bem discretos, assim. Terminaram atrás do Corey, né? Do Corey, né? Exatamente, chegaram em 17º e 18º. O Corey LaJoy não correu no melhor carro do mundo, né? Correu no 98 da Biagi. Mas é assim, é a segunda prova do LaJoy na categoria. É a primeira que ele completa todas as voltas. Ele tinha corrido com esse carro, com o carro da Richard Petty em Miami, mas ele acabou rodando e batendo sozinho, não terminou 50 voltas, não completou 50 voltas da prova e tal, mas completou a prova. Mas achei uma estreia bem interessante. Pode falar, Elião. Durante a prova, até a parte final, ele estava andando de 11º, 12º, 13º ali, na frente de muita gente boa aí. Não, ele terminou na frente dos carros da Roche, então assim, não é necessário dizer mais nada, né? Só não chegou à frente do Trevor Bayne, mas chegou imediatamente atrás do Trevor Bayne. E um cara passa a destacar demais, assim, demais, fazendo um campeonato excepcional. Num carro que é Lando Castro. Meia boca, o Lando Castro. O Lando Castro tá de parabéns mesmo. O Lando Castro talvez foi um Logano da Nationwide alguns anos atrás, né? Subiram ele muito cedo, muito direto. ele guiou os 5 da Junior Motorsports, né? E acho que a responsabilidade pesou, veio maus resultados. E aí depois ele conseguiu uma chance na Phoenix Racing, pela Sprint Cup, foi se reerguendo. E agora com um carro péssimo, eu colocaria até um carro de médio para bem ruim. Ele tá conseguindo andar sempre ali no top 15. Se deixar, ele belisca um top 10 e esse carro aí é o décimo no campeonato. Então, assim, muito bacana ver o Landon Cassio nesse desenvolvimento aí. Então, eu acho que da prova é isso aí. É, a gente teve o Matt Kenseth batendo no 20, eu acabei não comentando, né? É, bateu sozinho, errou, infelizmente, mas o Kenseth a gente não pode cobrar muito, é um piloto experiente, isso aí acontece. É, foi uma prova bacana, vários carros inscritos, né? Alguns desistiram um pouco antes da prova de classificar, mas mesmo assim a gente teve oficialmente de fora 3 carros, né, que não se classificaram, né? E 4 carros deixaram o entrelist no começo, o inverso do que aconteceu na Sprint Cup, onde nós tivemos desde 2001 o menor field da categoria. Então vamos lá, vamos puxar o campeonato aqui rapidão, moçada, que aí a gente já mata a cobra e mostra o pau para Nationwide. Então, como eu disse, Elliott Sadler agora, né, liderando o campeonato, seguido do nosso amigo Regan Smith, que tá com a maior praga do mundo, né, nas costas. É, quem se lembra, ano passado foi em Michigan, né? Foi New Hampshire, né? New Hampshire, isso. Foi. Que o Elliott Sadler falou que ele jamais seria campeão. É, então, acho que a praga tá realmente pegando, eu vou até puxar aqui quanto que caiu, então assim. O Elliott Sadler lidera com o Chase Elliott agora 4 pontos atrás, né, esses avançaram 2 posições. O Regan Smith caiu de primeiro para terceiro colocado, vem 8 pontos atrás do Sadler. O Ty Dillon segue em quarto, 29 pontos atrás do líder. O Brian Scott é o quinto, 47 pontos atrás. O Trevor Bayne é o sexto, 59. O Brandon Gallagher é o sétimo, 93. O James Buescher, que apesar de não aparecer, tem só um top 10 no campeonato, mas por terminar as provas ali no top 15, ó, é o oitavo, 123 pontos atrás. O Chris Buescher, que foi um caso fantástico de recuperação, ele não largou em Daytona, tem só 14 provas das 15, é o nono com 127. Só que ele tem 5 top 5, não vai demorar, ele vai passar o Buescher. E aí o Lando Cassio, que eu citei, é o décimo colocado. São 142 pontos a menos do que o Elliott Sadler. O Ryan Reed é o 11º, 158. E o Dylan Kwasniewski, que avançou uma posição, é o 12º, 174 pontos. O Dakota Armstrong, apesar de nenhum top 10, é o 13º, seguido do Mike Bliss, que já tem um top 10, em 14º. E o Jeremy Clements é o 5º, também tem um top 10. Então, dos caras que estão na frente aqui no campeonato, quem não tem top 10 é o Ryan Reed, que é o 11º, e o Dakota Armstrong, que é o 13º. O James Buescher é o melhor piloto posicionado com um top 10 só, é o 8º colocado. É, então, acho que em termos de briga ainda está longe da gente chegar no meio da temporada, estão faltando aí, são 33 provas. A gente está na 15ª, a gente mais 2, a gente tem a metade do campeonato. A briga é essa aí mesmo, gente. É Elliott Sadler, Chase Elliott e Regan Smith. Ty Dillon não chega, Brian Scott não chega, Trevor Bayne não chega. Apesar dessa evolução da Richard Childress, esses caras têm que chegar para vencer corrida e isso não deve acontecer tão em breve. Então acho que vai ficar tarde para os equipamentos Richard Childress chegarem para o título. E o Trevor Bayne, porque ele é zica e ele também é um pouco fraco, eu acredito. Então a briga está entre esses 3 carros aí, os Toyotas, o Toyota da Gibbs e os 2 Chevrolet da Junior Motorsport. Aí eu queria saber a opinião de vocês dois. Bom, o campeonato é isso aí mesmo, Pedro. Não vai ter milagre de peixe esse ano. Parece que vai ficar entre esses 3 aí. Sadler, Elliott e Smith. Vai ser um piloto de cada equipe, das principais equipes pelo campeonato, que é o Sadler de Toyota, que vem pela George Gibbs, o Chase Elliott, que vem, aliás, vai ser 2, né, só 2 equipes aí, Vocês ligaram que o Egon Smith que vem para no Motorsport de Chevrolet e a Ford aí parece que não vai colocar nenhum piloto para disputar o título aí. O mais próximo é o Trevor Bayne, mas apenas 59 pontos do Elliott Sadler esse ano. E parece que o Elliott Sadler, ele tá querendo ser campeão esse ano. Ele tá um pouco mais afim do que o ano passado. Então vamos ver o que vai acontecer no desenrolar do ano ainda neste Noir Series aí. É, Pedro, quase metade do campeonato e numa hora a gente chega a Daytona, né? O wild card do campeonato, né? Tudo pode mudar, algumas vantagens como essa do Sauber podem desaparecer. Lembrando, né, que o Sauber venceu em Talladega, né? Qual a coisa do Sauber mesmo em Daytona, Léo? Não foi muito ruim não, né, cara? Foi top 5 ali, né? Enfim, o próprio Taidinho com essa evolução, um cara que... Mesmo não tendo nenhum top 5, pode chegar bem, pode estar bem em Daytona agora e subir posições no, na tabela, né? Eu, como eu já falei em outros programas, essa evolução da Richard Childress é muito animadora para o campeonato. Mas eu, pessoalmente, acho que o Tardivo teria que vencer provas, como o Pedro falou, né? Pelo que a gente vê, não é algo muito em vista, né? Mas do jeito que as coisas andam meio loucas, né? Eu acho... Se ele tivesse com desempenho em alguns fins de semana, eu acreditaria, mas de qualquer maneira ele está fazendo um grande trabalho, né? Sobrevivendo. E uma coisa interessante do Tyler, né? Estou achando muito semelhante ao trabalho dele no primeiro ano na Truck Series, onde ele não tinha muito top 5, mas sempre terminava as provas do top 10 e chegou no final do campeonato brigando pelo título. Não era o cara mais rápido, mas era o mais consistente. Vamos ver, né? Bem lembrado sobre Daytona aí, mas nós vamos falar sobre Daytona mais no quarto bloco aí, onde a gente vai dar os palpites aí. Bom, então acho que é isso aí, né? Para Nationwide Series estamos ok, né? Ok. Ok. Então beleza, o Elião acho que tinha encerrado também, então nem vou perguntar para ele, senão ele começa a falar e não para, e daí a gente não vai terminar o dia. Bom, é isso aí, moçada. Então nós vamos lá para Sprint Cup. Prova também aconteceu no Kentucky, essa vai estar fácil de falar. Não tivemos muita emoção e tivemos o domínio absoluto de um cidadão que corre no carro número 2.